E aí, seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tio Ali, aqui do site pãoquequeijo.com.br, é isso? E aí, nosso piloto, nosso podcast piloto, e estou aqui com ele, que tem o sobrenome do cara que fez bicicletas voarem no cinema, Marlon Spielberg! É nóis, rapaz. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem com você? Tudo. Opa! Falhou aí. Estamos com ele também, direto de Utapau, o clone Tio Etio, Daniel Miranda. E aí, beleza? Tamo aí. E só queria falar o seguinte, clone existem muitos, mas eu sou o verdadeiro. Ah, isso aí, cara. Isso aí. E ela, aquela que coloca a foto da Vovó Piedade no perfil do Facebook. A primeira de seu nome, Laiane Laineres. E aí, Uhul! Lá? E aí, gente, só queria dizer também que Juno Eclipse só tem uma. Faz aquela pose bem assim, sabe? Sei como é que é. E não é do Lego Star Wars, não é isso? Não, não é do Lego. Na verdade, Junior Eclipse só tem uma, né? Aí as outras são tudo falsário. Ah, mas isso aí, ó. Estamos aqui reunidos nesse timaço pra falar um pouquinho, né, daquilo que a gente mais gosta, o que nos uniu, não é isso? Que é Star Wars Episódio 8 que vem por aí. Não fica sem graça lá. Mas vamos aqui especular sobre o próximo episódio, né? Episódio 8 é o The Last Jedi. Vamos ver aí as teorias, falar um pouquinho do trailer, o que cada um tá esperando, não é isso? Que vocês exatamente. O que vocês acharam do trailer? O trailer é muito legal, né, cara? Ah, foi um teaser, né? É um teaser trailer, né? Teve a Celebration, né? Comemoração dos 40 anos, Star Wars em Orlando. E lá, teve no segundo dia, teve o painel. E teve o teaser trailer, né? Foi bastante... Achei que não ia mostrar. No último minuto ali, eles mostraram o trailer, né? E achei legal, assim, tipo, a Disney tá andando muito diferente no marketing desse filme, né? Se você for olhar o episódio 7, eles divulgaram um trailer com mais de um ano de antecedência do filme, e esse não. Esse, assim, seguraram muito, colocaram só aquela, sabe aquela palhinha, assim, pra gente ver? A gente nem sabe se vai sair trailer ou quanto que vai sair trailer, mas deram só aquela palhinha lá e não tão falando nada do filme. E tá um mistério danado, assim. Aí a gente quase morre, né? Ah, eu gosto desse mistério. Eu também gosto, mas no fundo a gente... nem lançava mais nada. Por mim, ficava só na estrela mesmo e tá ótimo. Pois é, e isso... Não, não, não que isso é ruim. Eu acho que tá sendo uma jogada muito boa deles, sabe? Porque estão indo diferente. O set era diferente porque, sei lá, quanto tempo que tinha de intervalo desde o último filme que tinha lançado, 2005, né, cara? Nossa, muitos anos. Foi. É, nossa, aí, olha, se você for olhar... 10 anos, né? Muita coisa. E aí, às vezes soltaram antes pra já ir atiçando alguma coisa no pessoal. Mas aí os fãs já estão aqui. Os fãs novos, os fãs velhos, os fãs do meio, os fãs sei lá o quê, já estão aqui. Aí acho que manter esse mistério assim é outra jogada genial deles pra deixar a gente mais louco ainda, né? Aí você vê que 2 minutos e 12, né, de teaser já abre um leque pra discussão enorme, né? Não, enorme. Discussões, teorias e várias coisas. E quando divulgaram só o nome do filme, aí o pessoal já ficou louco, né? Porque divulgou só em inglês, a Disney não tinha entendido ainda. Foi uma confusão esse negócio do nome, porque eu lembro que quem lançou primeiro o nome, inclusive foi a Disney no Brasil, colocou, acho que Os Últimos Jedi, né? E aí ela tirou logo, depois voltou, aí ficou aquela questão do nome, aí falou que era The Last Jedi, aí depois que voltou de novo, né? E aí ficou esse confirmado que é no plural, e depois agora, inclusive, na Celebration, lá o diretor parece que deu uma palavra falando que é só um Jedi só e tal, que é só um, é no singular. Vocês chegaram a ver isso? Aí já começando a especular, né? Não vi tudo. Ai, gente. Eu também, eu não sabia que tinha voltado pra um Jedi só de novo, não. Pensei não, que tava não, os... não, não, então... não. Não, em inglês, né, é ambíguo, né? The Last Jedi, The Last Jedi é ambíguo. Sim. Porque eu lembro assim, no Twitter saiu primeiro o título em inglês, aí o pessoal já ficou louco, e aí um tempão depois o perfil de Star Wars do Brasil, que é o oficial, divulgou a tradução no plural. Isso, mas depois voltou atrás, não foi um negócio assim? Teve um negócio assim? Voltou atrás? Nossa, se voltou, gente, então nada é certo. Nem a frase final do Luke é certa mais. Nossa senhora. Mas essa parada que estão comentando, que pode ser que tipo assim, que a frase do Luke lá tem alguma continuação, se tiver, muita sacanagem. Não, mas eu acho que... Ah, eu não sei. Vamos por parte, assim, que já é o final, né? O final do trailer, assim. Vamos começar, então... Do começo, né? Mas, é... Mas tem essa confusão do nome, né? Vamos começar pelo nome, então. The Last Jedi. Que, então, será que é o fim da ordem? Ou o fim do... Só é um cavaleiro? Será que é só Luke e a Rey? Será que tem outros? E será que aí já vão adentrar aí no Rebels aí? Será que tem o Kenan e o Ezra? Enfim. Quem é esse? Quem são? Se for no plural, se for no singular, obviamente eu entendo que é o Luke. Mas se for no caso, no plural, será que é só o Luke e a Rey? Ou será que vai mostrar mais Jedi aí, além do Luke e da Rey? O que vocês acham? Eu acho difícil, assim, até então, pelo menos assim, no meu ponto de vista, a gente vai ter que esperar, na verdade, para associar Rebels a esse universo, na verdade. A gente tem que esperar essa última temporada, né? E essa última temporada de Rebels vai acontecer provavelmente depois do filme, né? Sim. Então, assim, a gente não sabe. Não, na verdade, volta, se eu não me engano, volta em outubro. Volta em outubro? Volta em outubro. Mas ela termina depois do filme, não? Mas ela termina depois sim, do filme. Sim, depois do filme. Sim, ela deve. Mas será que parte termina antes do filme, não? Ah, eu acho um pouco improvável, porque. Na altura que tá em Rebels, teria que ter um salto no tempo, assim, violento, né? Ou então, a não ser que aconteça alguma coisa realmente que já deixe bem claro que os personagens vão ser ligados, né? A esse universo. Pelo menos no tempo atual, né? Onde acontece o episódio 8. Porque até então, assim, eles estão ali bem antes, ali, um pouquinho antes ali do episódio 4, né? Eles estão ali quase que chegando com Rogue One ali, né? Acho que, se eu não me engano, eu vi um site, não sei se foi a Sociedade Jedi, algum site fez uma linha do tempo, colocou mais ou menos como se estivesse passando 3 anos antes ali da Batalha de Yavin 4, né? Não, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sociedade Jedi é a melhor enciclopédia de Star Wars. Muito bom. Gente, faz um trabalho foda. Fica a dica aí de, sei lá. Acho que é até melhor que a Wikipédia, tá até mais completo, quem tiver interesse. E aqui, por falar nisso, vocês viram que tem que eles encontram erro, assim, entre aspas, no Rebels? Encontrou o quê? Um erro. Que tipo assim, quando a Leia aparece em Rebels, ela tá tipo adolescente, assim, mais ou menos, né? Sim, tá nova, sei bem lá, nova. Tipo, naquele episódio que eles roubam as naves antigas da República, né? Isso. Ela tá com 16 anos ali, mais ou menos. É, por aí. Por ela bem nova. Assim, deu a entender que ela é um pouco mais velha que o Ezra. Aí o pessoal tá comentando que quando o Luke lá no episódio da Darth Maul, que o Luke, tipo assim, dá a impressão de estar bem mais novo do que ela, entendeu? Entendi. E os dois são gêmeos. Era pros dois ter mais ou menos a mesma idade, entendeu? Mais ou menos não, a mesma idade, né? Ah, verdade, ele é menor. É verdade, cara. A hora que passa a sombra dele correndo assim é como se é uma criança. Fosse uma criança de 8 anos, sei lá. Caramba, faz sentido. Só deixou essa passar bonito. Faz sentido, cara. Poxa, então, criança enquanto a Leia é adolescente? Esse é o lápis? Tipo, Não, cara, verdade. Cara, você estragou pra mim completamente o Rebels agora. No final do episódio, lá em Tatooine, mostra o Obi-Wan vendo a tia do Luke chamar ele. E mostra só, tipo assim, só a silhueta de longe no deserto. Um menino caindo, correndo. Inclusive. E só mostra um menino correndo. Mas mesmo assim, dá a entender que esse menino é bem mais novo. A Leia que aparece na primeira temporada. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Sim. Ela é mais velha, muito mais velha. Assim, se for comparado ao menino que apareceu correndo lá, assim, é um vulto, né, que aparece correndo, mas você subentende-se que é uma criança e tal. Mas a Leia, quando ela aparece, ela é mais tá jovem, adolescente, né? Eu acredito que, não sei, pra mim, talvez Rebels deva acabar ali no início de Rogue One. Cara, eu queria muito que mostrasse a visão de Rebels ali, da Ghost na batalha de Rogue One ali. Então, pra mim eu acho que vai acabar ali, entendeu? Não ia ser foda aqui. Se acabasse desse jeito. Não, se fosse ter... foda, ia ficar redondo, né? Eu falo assim só por alto, porque Rebels eu não assisto, não. Eu tenho meio que preconceito, tá, gente? Não me chama. Não, assiste, vale a pena. Os primeiros... Pra mim, é ela. Pra mim, assim, é os filmes, entendeu? Filme. E livro. Mas Rebels ainda não me convenceu a assistir, não. Mas aqui, Rebels é mais foda do que Clone Wars, tá? Muito mais. Clone Wars é uma aposta. Então, se você estiver julgando assim, igual eu tava julgando pelo... Nossa, você chega no Rebels, você tá no céu. Cara, o Clone Wars, cara, o desenho, é melhor. Eu acho que ele consegue ser melhor do que a trilogia. Aquele tipo Meninas Super Poderosas, né? Cara, esse aí é foda. Não, esse é do Samurai Jack. De 5 minutos, esse aí era fodido. Esse é foda. Agora, o Clone Wars, pra mim, foi assim, é caça-níquel, sabe? Então, eu achei muito fraco, assim, eu assisti o filme, comecei a assistir alguns episódios e achei muito chato. Aí eu fiquei com preconceito, mas um dia eu vou assistir Rebels ainda, gente. Não, Rebels é muito melhor. A questão do Clone Wars, assim, que tem umas coisas que me incomodam. A gente já tá saindo um pouquinho da pauta, mas a gente volta pra pauta. Mas assim, cara, assim, o Clone Wars, não, sem ser o 2D, o 3D, que me incomoda, assim, eles ignoram completamente a Ahsoka. E esse negócio do Anakin ter uma padawan. Eu adoro a personagem Ahsoka, inclusive. Só que, assim... É foda. Mas assim, eles, do fato dela ser padawan do Anakin, o Anakin nem ser membro do conselho, né? Tipo, mais formado, né? Ele não é mestre Jedi, né? Ele não é mestre. Aí fica porque o Qui-Gon também não era membro do conselho, mas ele tinha o Anakin, né? Ele é mestre do Anakin. Mas, cara, o Anakin nem mestre é, e aí, tipo, aí no filme, no filme não cita a Ahsoka, isso pra mim, cara, é muito ruim. São duas coisas que me incomodam. Isso e o fato do primeiro filme Anakin ser uma criança. Cara, isso pra mim não mata completamente, mas enfim. Nossa, você falou um dia, nós vamos fazer um episódio sobre o episódio 1, aí eu vou lá meu ódio todo nesse filme. Aqui, aí vocês vão ver. Aí, do negócio de do Jedi não ser mestre e ter um aprendiz, é o Luke. Sim. O Luke pegou o certificado dele, graduado? Não. É, ele fez o cursinho Dagobah lá em com Yoda. Não, ele fez supletivo, né? É, supletivo. O deseja. Mas, gente, voltando aqui, ó, o último Jedi, enfim. Então, os últimos Jedi, o The Last Jedi. Então, o nome. É o Luke... Como eu acho que vai ficar entre só o Luke e a Rey mesmo, né? Pra mim, acho que vai ser esses dois aí. É. A minha porque vai acabar a ordem. Deu a entender que ela vai estar treinando justamente pra... A força ela já tem e tal. Então ela tá treinando pra ser Jedi. É, essa é outra polêmica aí tô começando. Então, basicamente, o trailer ele começa ali com o treinamento dela, né? Já começa ela... Agora, tem um outro personagem também que ainda tá enigmático, né? Porque que é o Finn, né? Que o Finn, assim, o primeiro filme dá a entender que ele também é sensitivo à força. Não peguei. Eu também não achei que deu a entender que não. Ele ia sensitivar a força, não. Ah, pra mim, sabe quando o Snoke fala ali que houve um despertar da força? Ah, mas é a Rey, né, não? Não, essa fala do Snoke, se você for pegar ali o filme e analisar, essa fala do Snoke é antes da Rey sequer ser interrogada pelo Kylo Ren. A única episódio que teve ali é... O único episódio que teve ali que poderia fazer algum sentido é quando ele tá lá, quando o Finn trai a tropa dele e não quer atirar em ninguém. Não, mas o que eu entendi que é o despertar? É porque a Rey tá escondida, né? E de alguma forma tá escondida lá. E ela sai de Jakku. Mas ela não tinha manifestado nada até então. Mas começa a sentir, sabe? Acho que por um motivo assim, porque algum motivo tem pra ela estar escondida mesmo e acho que é justamente por conta disso. A gente vai falando mais pra frente aí e tudo. Mas a partir do momento que ela saiu de Jakku, é como se ela ficasse no radar de quem tá, sabe, aparecesse pro mundo, porque antes era ela só um nada. Por que lá em Jakku ninguém detectava ela? Hã? E por que lá em Jakku ninguém detectava ela? É. Tipo assim, todo mundo tava cagando, ninguém sabia que nem Jedi existia direito, sabe? É, então, cara, eu acho assim, primeiro vamos lá por partes. Aquele primeiro, o filme lá agora, ele começa com o Poe indo lá em Jakku, não é isso? Pra pegar a localização do Luke, não é isso? Isso. É, enfim, vamos começar então a especular então, sobre a Rey. Então. Então o trailer começa com a Rey, né, lá manipulando a força, e muita gente reclama daquele fato dela ter ganhado do Kylo Ren no episódio 7, né? Ah, eu tenho um amigo, cara, que ele detesta o episódio 7, tipo, porque a Rey não tinha treinamento, e não sei o quê, e tal. Eu vejo a Rey como tipo uma Chosen One, assim, uma escolhida, fraga, assim. Eu acho que no momento que o Sabre de Luz chama a Rey, quando a Mascanata ali tem aquele contato com ela, fala da força com ela, né, e tal, enfim, aquela conversa naquele corredor, depois que ela toca o Sabre... Eu entendo, e tem um fato também, quando ela luta com o Kylo Ren, ele tá ferido, né, daquela arma perigosa lá do... E ele acabou de matar o pai, né, eu acho que deu um pouquinho... Isso, acabou de matar o pai, ele tem uma cena, aquela cena do conflito, né, dele ali, que é espetacular aquela cena, aquela luz, né, quando a luz do sol termina, que ele fica vermelho, assim, aquele sol vermelho, né, aquela cor vermelha ali no filme. Isso, que a fotografia traz, aquele tom avermelhado, aí que ele se mata o Han Solo, enfim. Então ele já tá ali com aquele conflito, ele tá ferido, e na luta, e a Rey ela só rebate, né? Ela só defende, e depois que ela lembra da força, que ela lembra da Mascanata falando com ela, que ela ataca o Kylo, né? Então, assim, só que ela não tem técnico, tem treinamento. Aquela questão, se for levar ela pro lado bem nerd da coisa, porque você pega o bastão de luz, né, que é o sabre de luz, ele tem aquela conexão entre a pedra e o Jedi, né? Ele tem que ter uma concentração da força, né? Que o Padawan ali, ele monta ali, o seu sabre de luz. Isso mostra muito no Clone Wars, né? Tem um episódio que mostra ali que os Padawans, não sei se você lembra, Marlon, desse episódio, que os Padawans montando seu sabre de luz. Enfim, existe uma conexão com a força, né, entre o Cavaleiro Jedi e o sabre de luz, né, com a... Por que eu tô falando isso? Porque ela o simplesmente... sabre é praticamente uma extensão uma extensão do Jedi. Do poder da força. Da força. Então, assim, ela principalmente ela tá batendo com o sabre, ela não tem técnica nenhuma ali. Mas, enfim, ela tem uma conexão com a força. Se ela não tivesse uma conexão com a força, ela não teria, né, conseguido, pelo menos, lutar com o Kylo Ren, que, teoricamente, ele tem um treinamento, né? Que... Mas, olha, eu acho... Eu sou muito ansiosa, atropelando lá. Você pode falar pra não atropelar as pessoas. Não, sabe? Pode falar. Fala lá. Eu acho que a Rey era aluna lá da Escola Jedi. E ela tava lá na época que aconteceu aquilo que só mostra picado no filme. Eu acho que ela começou a receber um treinamento, sim. E que colocaram ela em Jakku pra esconder ela de... Mas será? Não, ela já então, conheceu... Então, porque ela é alguém muito importante. Ela já conheceu o Luke, né? Ela conheceu o Han Solo. Você vê, assim, os olhares que ela dá pro Han Solo e pra Leia, ela já viu eles em algum lugar também. Então, eu acho que ela já começou a ter um treinamento. Mas, sei lá, devia ser nova ou... Mas sei aqui, lá. Ela foi levada muito... Levado muito pequena, com, tipo, né? Que, uns 5, 6 anos, mais ou menos. Ela recebeu alguma coisa, mas às vezes lutar, mas ela sabia lutar com bastão, né? Eu acho que naquela hora ali eles justificaram. Sim, quando ela luta, né, no início do filme, né? Quando ela luta ali com bastão e tal. Ela dá umas porradas nos caras lá do deserto. Tem que pensar que ela cresceu sozinha, né? No deserto ali, né? Então, no meio de um monte de cara, pé da puta ainda. Exatamente, tipo, ali pra mim, assim, pra mim, eu acho que naquela cena já tava explicando o fato de que mais pra frente ela ia conseguir lutar com o sabre. Até a luta dela com o sabre é bem feia, porque ela só dá umas estocadas, assim, que parece estocada de bastão, sabe? E defende, ela nem ataca bonito, sim, assim, sabe? Aquela coisa tipo Darth Maul maravilhoso. Pois é, aí a gente entra numa série de teorias, que aí é a pergunta: quem é a Rey pra vocês? Quem é? Filha da Leia. Skywalker, ela é filha da Força. Tem, assim, bilhões de teorias na internet, né? Olha, eu quero acreditar... Algumas bem convincentes. Eu quero acreditar que a Rey não é um Skywalker, assim. Ah, já falaram até dela filha da Satine com o Kenobi, né, o Obi-Wan. Mas, enfim, eu não, acho que ela... Não, é mais viajada do que essa. É, nossa, isso aí sem ela chance. Essa teoria que é... A Sabine é filha do Obi-Wan. Com a Satine. E a Rey. Isso, com a Satine. E a Rey é filha da Sabine com o Ezra. Não, mas faz uma ainda viaja mais e fala que o Ezra é o Snoke. Caramba, cara. Eu não sei, bom, eu, na minha opinião, eu gostaria muito que a Rey não fosse uma Skywalker. Eu acho que devia tirar. Porque já tem o Ben Solo lá no Ben Skywalker, lá que é o Kylo Ren. Eu acho que ela não pode. Acho que se vai ficar muito óbvio se ela for uma Skywalker, né? Então, eu não sei. O que vocês acham? Fala aí. Ó, eu tenho uma assim, não é que eu já ouvi várias, né? Acho que a do Obi-Wan é que eu aceitaria mais tranquilamente, assim, sabe? Eu ficaria feliz se fosse uma filha do Obi-Wan e tal. Mas tem uma também que é, de certo ponto, é viajado, mas assim, se você for pegar os vídeos, né, as montagens que eles fazem, você fica com uma pulga atrás da orelha, que ela fala que ela seria a neta do Palpatine, cara. Não sei se você Caramba, já ouviu falar. onde? Nunca ouvi Cara, essa, eu não cara. sabia nem. Não. Porque eles pegam os vídeos do Palpatine lutando no episódio, acho que é o 3, né, que ele luta lá com o Mace Windu, e Não, o luta com o movimento de Yoda, luta sabre, com o Yoda. luta com o Yoda também, e o movimento de sabre dele é exatamente os movimentos que a Rey Carrie. faz. Caramba, cara, As mas. estocadas são exatamente iguais, cara, iguais, iguais. Mas será que. Não, cara, não é possível que eles iam ter essa capacidade. Não sei, cara, Eu baseado já vi um nisso. vídeo deles, eles comparando os movimentos de luta dela com os movimentos do Anakin. Umas olhadas Já vi assim, também. andando com, sabe? Isso eu já vi, agora do Palpatine. Ah, eu acho que vai ser muito sem graça se for ela, se for Skywalk. O que você acha lá? Sendo muito realista, o tipo de luta que a gente tem hoje no cinema é muito diferente do tipo de luta que a gente tinha uns 15 anos atrás, né? Então, hoje as cenas são muito mais trabalhadas, você trabalha muito melhor os quadros. Eu não sei. Pode ser que não tenha nada a ver, mas também pode ser que tenha, sabe? Um filme que foi feito, sei lá, 2003, né? 2002, 99. O jeito de lutar e fazer os quadros era um trem muito esquisito, não era tão bem feito igual é hoje. Sei lá, É, né? uma coisa Mas acho é. que é uma exceção. Uma coisa é fato. A Rey, ela conhecia o Han Solo e conhecia o Luke. Então, assim, agora de onde? Acho que eles têm que explicar isso. Assim, eu não faço. Mas eu acho que ela deve conhecer pelas histórias, não? Eu acho Eu que. também, eu não acho que ela conhecia o Luke, não, cara. Pelo olhar dela ali Não, no final do tem filme. uma cena do filme que. Não, cara, tem uma cena lá quando o Han Solo fala pra ela e pro Finn lá que ele conheceu. Ele até fala que a força existiu e tal. Que não. Então, Que mas não. aí fa ela fala sobre os Jedi's, né? Ali eles falam os Jedi's. Aí ela fala, os Jedi's, Ah, ela pergunta se força era real, né? Se fosse uma é lenda. real, e fala, tudo é real. Mas ela, quando ele fala do Luke, acho que quando o Han cita o Luke, ela fica impressionada, ela fica abismada. Então eu acho que. Mas é porque o Luke é famosão, velho. É a Mesmo lenda, você né? um herói de guerra assim do nosso mundo, que todo mundo conhece, entendeu? E aí a gente entra. Então, aí tem a história. O que a gente já sabe é que o Luke teve uma escola, né? E que o Kylo Ren matou ali os Padawan tudo e ele ficou meio surtado e sumiu no mundo, né? Por onde que o Luke andou? Aí que entra a minha teoria. A minha teoria é que desde a época que ele já começou a treinar o Kylo, tava tentando testar o cinza. Eu acho que ele já tava ensinando ele os dois lados. E aí aconteceu do lado negro ser mais forte no Kylo, o Kylo revoltou. E eu acho que agora ele vai tentar fazer coisa com a Rey. Mostrar pra ela os dois e tentar fazer ela achar o equilíbrio. Mas você não acha que o Kylo Ren ele foi pro lado negro por causa do Darth Vader? Mas quem ensinou o lado negro pra ele? Não, só queria fazer um parênteses do negócio da origem da Rey. É porque a Daisy deu uma entrevista falando do roteiro, vocês viram isso? Não, não vi, não vi. Ela deu uma entrevista meio que falando assim, que ela, quando ela leu o roteiro e, né, executou o filme e tal, pra ela era muito óbvio quem que eram os pais dela, que eles são mostrados no filme, a origem dela, ela é dado algum elemento assim no filme. E ela falou que quando o filme foi exibido, ela ficou muito assustada que as pessoas não conseguiram identificar isso. Caramba, Aí, sério? pra ela que já sabia é fácil, né? Hã? Pra ela que já sabe o É, que tipo é assim, fácil, agora pra gente que não sabe é. um elemento que fa vai fazer as pessoas, sei lá no final, quando revelar a origem dela, enfim, a gente vai conseguir linkar e falar, ah, é, aquilo tava lá no episódio 7, entendeu? Olha, eu acho que pode então ser. Pode ser aquela cena que ela abraça, que a Leia abraça ela, e ela, a relação dela com o Han Solo, então, cara, e a Leia. É o casal que sobrou, né? Mas assim, ela colocou isso, então assim, parece que, pelo original em inglês, assim, parece que pode ser tanto um personagem quanto algum elemento no filme que dá a entender quem seja, assim, sabe? Mas a gente só vai conseguir ligar as peças mesmo quando assistir então, o filme. Tem aquela cena que a Mascanata pergunta pro Han quem que é essa garota, lembra? Dessa parte do filme? Uh-huh. E aí o Han meio que faz uma cara assim e corta a cena. Acho que logo quando ela sai atrás do Finn, que o Finn quer fugir, ela sai atrás do Finn. Aí a Mas pergunta isso pro Han, aí o Han olha pra Mas e corta a cena. Então assim, é muito doido. É muito doido. Tipo assim, mas sabe o que me intriga? Essa questão dela ser filha do Han Solo e da falei isso 300 vezes e ninguém entende. Quando a Mas vai conversar com ela, a Mas fala assim: você sabe que quem te deixou lá nunca mais vai voltar pra te pegar. Ou seja, dá a entender que é uma pessoa que já morreu, porque essa pessoa não vai poder voltar nunca. Então, a Leia. Não, mentira. Não, a Leia tava viva, o Han Solo também tava. Ela fala isso antes do Han Solo morrer. Ai, ai. Bom, não sei, cara. Enfim, a Rey, eu não sei. Eu voto aqui que ela não é uma Skywalker. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei falar de quem que é a Rey. Então vamos assim. Então a Rey, ela... acho que ela não é uma Skywalker. Então a gente tem a cena, então ela vai até lá, aquela ilha, porque ela sonha com essa ilha, né, isso? Durante o filme, ela tem uns sonhos com a ilha, aquelas visões lá da força. Inclusive, ela vai encontrar. Então ela tá treinando. Então vamos pra esse negócio do cinza aí. Né, que foi muita galera se levantou essa situação do Jedi cinza e tal que tem nos jogos, né? Não é isso? Nos jogos lá do. No Old of Republic, né? No Knights of. Knights. No KOTOR, né? Isso. Tem até em Rebels, né? Agora tá explorando. É, o Bendu, né? Tem o Bendu lá, que é um personagem que ele é o lado negro e o lado da luz ao mesmo tempo. Mas não deixa. Acho que não tem esse negócio de cinza. Acho que foi a Lai comentando, né, Lai? Que parece que já cortou esse negócio, que não tem esse negócio pois de cinza. Eu tentei achar o link aqui, eu não consegui achar. Eu vi no Twitter, eu achei até que era o Omelete que tinha divulgado, mas eu não consegui achar. Então, tipo, não falar isso não, porque eu realmente perdi a fonte, sabe? Mas foi o diretor que descartou, mas eu não achei um link pra ter certeza, essas coisas. Pode ser que não. Pode ser que não use essa terminologia Jedi cinza, mas ficou bem claro, assim, que. Na fala do Luke, que o tanto. O que você vê? Eu vejo darkness, né? Eu vejo escuridão. Eu vejo luz. Aí ele fala muito mais do que isso, né? Então, pode ser que ele achou um equilíbrio. O equilíbrio da força, que é a grande teoria que envolve Star Wars, né? Que é o escolhido que vai trazer o equilíbrio da força. Então, eu acho que o equilíbrio da força é isso. É você saber manipular tanto o lado negro quanto o lado da luz e ser muito mais forte do que isso, né? Eu acho que é isso que o Anakin trouxe. E aí eu faço pergunta a vocês e jogo a pergunta. E o Luke, então, que é o verdadeiro escolhido, que deixa a entender lá no último episódio, no penúltimo episódio de Rebels lá, contra o Obi-Wan Kenobi, será que quando ele vê o Luke, na verdade o Darth Maul pergunta pra ele, né, ele que é o escolhido, e aí tal, e ele fala que é, enfim, então já tá transferindo essa responsabilidade que era do Anakin pro Luke, então ele é o escolhido que vai trazer o equilíbrio à força, será que é isso? Eu acho que tem indício que seja o Luke, assim, porque o Luke já foi pros dois lados, né. Faz mais sentido ser ele. Faz mais sentido ser ele. Mas... Porém, se vocês repararem bem, Star Wars trabalha muito com as cores de roupa de Jedi. Então, quando você tá sentindo que o Luke tá indo pro lado negro, a roupa dele fica escura. Quando o Anakin começa a ir também pro lado negro, a roupa de Jedi dele, já no terceiro filme, é toda escuraça. Não é preta, sim, mas é um marrom bem escuro. Sim. E a roupa da Rey no episódio 8 é toda cinza, né? Então... Verdade. Não sei mas, se quer dizer mas quando coisa, você fala... Olai, quando você fala que o Luke foi pro lado negro, você fala que em relação... Você fala do 5, 6, lá no passo. Mas não é que ele foi, né? Mas é que ele quase foi. Eu acho que o momento de equilíbrio dele é no momento que ele corta ali a mão do Darth Vader e aí tá o Darth Sidious ali falando pra ele acabar com a vida do Darth Vader e tal. E ele consegue controlar o ódio, né? Então ali acho que é o momento que ele consegue ter o equilíbrio. E ali ele vai no extremo, né? Mas ele não deixa se levar ele pelo ódio. E ele consegue equilibrar, né? Consegue trazer pra ele ali esse equilíbrio do lado da luz com o lado negro. E no começo do Retorno de Jedi, ele tá bem dark mesmo, porque ele faz até choke. Ele faz, se eu não me engano, ele faz um choke assim, igual o Darth Vader no guardas lá do Palácio do Jabba, não é isso? Ele bota os caras pra dormir, né? Não, não é isso. Ele... Então, mas ele dá uma... Ele faz tipo um chokezinho assim, ó. Tem que ver de novo, mas eu acho que passa. Eu não lembro disso não, mas eu não sou referência não. Não, eu também, eu lembro que ele chega no palácio e tal, de preto, inclusive. E aí tem os dois garmorianos lá, né? E aí ele dá uma... Ele meio que dá uma bota os dois pra dormir e entra, né, no palácio. Mas então, cara, o Luke tá loucaço, né? Ele fala lá que no final, voltando agora pro trailer, ele diz lá a frase que gerou mais polêmica, que é que os Jedi têm que acabar, né? Os Jedi têm que acabar. Ou nós temos que acabar com os Jedi. Enfim, o que vocês acham disso? Jedi End. A era dos Jedi acabou, né? Mais ou menos. Que é. O tempo dos Jedi acabou. Não dá pra especular muito, porque pode ser várias coisas, né? É, porque se for parar pro Jedi, ele acabou a Ordem, né? Com a Ordem 66, a Ordem Jedi foi pro saco, né? Teve o expurgo lá e tudo mais, e enfim, sobrou aí os seus gatos pingados aí. Mas, eu acho que esse negócio da purificação Jedi, esse cara tem que ser puro demais, acho que estranho assim que... Não sei se... Porque o Qui-Gon, esse negócio de voltando pro Jedi cinza, o Qui-Gon já era um cara que já questionava demais o conselho, né? Desde aquela época, né? Já era um cara mais... que não era muito assim. Então acho que o Luke, ele foi vendo... Acho que, ele, como ele não teve contato... O contato que ele teve com o treinamento foi com Yoda lá em Dagobah. E depois disso, ele teve que correr atrás. Tanto que mostra no trailer, no teaser, o livro, né? Parece o livro lá, um livro da Ordem lá. Parece o símbolo da Ordem. Né, que não é só o Locron que vive o universo Star Wars de formação, mas tem papel, né, no universo Star Wars. Mas ele acha lá, então eu acredito que o Luke, ele foi atrás buscar isso, que ele não teve de treinamento. Eu acredito que com a escola ele foi buscar essas coisas, né? E pelo que entendi, aquele livro tá lá na ilha, dentro de algum canto lá. É uma imagem até estranha, parece uma mesinha. Parece lá, que tá no meio de umas raízes, né? Uma árvore, é, né? Sei lá, numa caverna. Então parece que ele foi atrás disso, né? Ele foi buscar isso de alguma forma. Parece que é uma coisa muito antiga. Sabe o que que esse lugar que os livros estão lembra? Lembra um pouquinho o corpo do Bendu. Sim, lembra. Lembra mesmo. Lembra um pouco do Bendu. Lembra muito. Mas ele tá com cara de ser visão, esse... Eu tô vendo aqui a imagem agora. É estranho, porque não parece ser um local assim mesmo físico, sabe? Parece que é muito esquisito, velho. É estranho demais. É uma mesinha, né? E tem... E parece, de fato, o Bendu mesmo. O Bendu, ele tem... Mas tem uma... Não é uma mesa. Parece uma pedra, né? E tem uns livros aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, assim. É. Iluminado. Simula uma mesa, né? Isso que tá, sei lá, na pedra. E tem um detalhe. Tá queimado. Então, será que é alguma coisa que sobrou lá escola? Da escola lá? Né? Da escola. Então, no O Caminho Jedi, o livro, se eu não me engano, fala que é uma porrada de coisa que o Luke juntou. Sim, ele vai comentando, que ele, né? Que ele achou lá no templo Jedi, lá em Coruscant, que ele pegou e juntou e tal, e tipo, tentou montar na ordem cronológica, que ele acha que é a ordem cronológica, e pra ele tentar estudar e tal. É, então assim, ele foi atrás das informações, né? No livro Jedi, é lá, se você pegar o livro, né? O livro do Caminho Jedi, você vê lá as citações do Luke e tal, né? E comentário de uma porrada de Jedi lá. É, tem do Qui-Gon, tem do Darth Sidious, tem do Yoda, tem do Mace Windu. Do Mace Windu, né? Minto isso, você falou do Darth Sidious, é verdade. O livro tava com o Imperador, Aí depois da queda do Imperador e tal, que o Luke conseguiu recuperar o livro. Por isso, sim, que tem os comentários do... Tem, Do Palpatine, quer ver? Tem os comentários do Palpatine. Mas, enfim, ele foi atrás... Ele foi... Porque o que o Luke tinha de Jedi? Só aquele treinamento safado lá do Yoda. Yoda loucaço de maconha. A gente era muito sensacional. Eu adorava. O Yoda já tava caducadaço nessa época, velho. Então, ele já tá, né, 900 anos, já tá loucaço. Aquele treino louco lá. Bota o Luke nas costas lá, não, me chama não, aliás, o Yoda nas costas e tudo mais. Então o treinamento Jedi é esse que ele tem, mais nada. Então acho que a escola, teve a queda da escola lá com o Kylo Ren matando, enfim. Agora tem que ver se, agora, vocês acham que ele vai receber de bom grado a Rey assim de cara? Assim, eu acho que sabia que a Rey ia chegar. Ele tava esperando, por que que ele vai ficar parado numa pedra lá no meio do nada? Sabe? Irado, né? Virado pro mar e falei assim: ah, tá chegando visita, sabe? Na verdade, eu acho que ele. Onde ele tá, não tem muito o que fazer, né? Ele não tem muito o que fazer. Mas o que mudou, né? Tipo assim, tava esperando. Mas assim, zoeira à parte, eu acho que ele tava esperando. Eu tô pensando aqui: esse negócio dessa frase, dessa frase que ele fala no final do trailer, pode ter muito a ver com essa teoria de Grey Jedi mesmo. Porque, tipo assim. Mas Jedi vai ser do lado light e o Sith do lado negro. Então, tipo assim, um Grey Jedi, nem sei se o nome é certo, dá, porque o Grey, ele tá transitando no meio dos dois e achando equilíbrio. Chama... Acho que chama... Force do lado da força, e boa. Não então, denomina nem como Jedi, nem Sith. Não. Mas Force é o caminho do equilíbrio. É, o caminho do equilíbrio, que é o equilíbrio do Dark Side e do Light. É. E será que quando ele fala que é hora do Jedi acabar, é justamente pra esse equilíbrio ganhar espaço, e porque ele é complicado, né? Que você pega uma frase ali fora de um contexto. Ele poderia estar contando alguma história pra Rey sobre tudo que aconteceu e que o tempo dos Jedi já foi, né? E ele falar isso. Já pensou se ele contando a história e fala assim, aí teve uma hora que o Palpatine virou e falou, é hora dos Jedi acabar. Eu só contando isso. Mas o Malus... Ah, uma vez o Darth Vader me disse, é hora do Jedi acabar. Nossa, isso é ridículo. Mas, ô Marlon, você falou um negócio de Force User, cara, mas a Force User, a mascanata, ela é Force User, entendeu? Então, assim... É verdade, é isso. Então, eu acho que mas isso... Mas no Rebels, ela se denomina... Como é que é? Cortou essa ligação. No Rebels? Rebels, como que a Soka se denomina? Ela fala que ela não é mais uma Jedi. Ela fala, eu não sou uma Jedi. Eu sou, tipo assim, eu sou... Ela é usuária da força com sabre de luz. O próprio Darth Maul também fala isso, né? Que ele não é nem... Nem Sith, ele não fala que ele não é nada, entendeu? Pois é, por isso que cada vez mais eu acho que o filme vai focar nisso, porque, tipo, eles estão preparando, sabe? Rebels tá focando nisso, tem essa questão do Darth Maul, mas nem Jedi, nem Sith... A Soka, a mesma coisa, tem o personagem do Bendu que é praticamente o meio termo. Então, tudo caminhando pra chegar lá no final. O próprio Ezra também tá indo pra esse caminho, eu acho. Também, sim. A mesma coisa. Sim, o Ezra também, o Kenan também. O Kenan, eu acho que não. O Kenan, eu acho que ele começa Rebels nesse caminho, de não saber quem ele é, né? De ficar ali, entra no meio ali. Mas depois que eles descobrem aquele templo, que ele tem aquele encontro ali com Yoda e tal, eu acho que ele se torna um Jedi realmente. Entendi. Agora, e outra coisa, agora falando, tirando um pouco, agora pondo de lado a Rey, e o outro lado, e o Kylo Ren? Ele, que o Snoke, essa turminha aí do lado negro, como é que vai ser essa história? Pois é. Esse, quando fala em Snoke, é a mesma coisa da Rey, né? Quem tem bilhões de teorias. Então, quem será o Snoke, né? Fala que ele é Sith. Se você não ouvindo me falar que ele é o Mace Windu e nem Tini, tá de boa. Porque essas duas não dá pra descer, não. Né? Ó, mas vou te falar. Qual que é a outra que você falou? Mace Windu e qual a outra? E Palpatine. Não, Palpatine eu acho que não é não. Mas a do Mace Windu, caiu, cara... no buraco explodiu. Qual o Mace Windu, cara? Como assim, velho? O Mace Windu é bem... que tem, é seu. É bem convincente, tá? Baseado em quê, Daniel? Conta essa história aí. É, eu quero saber mesmo. Tem uma teoria na net que fala o seguinte, ó. Primeira coisa, no primeiro filme, no filme 7, né? O Snoke, ele fala assim, que ele viu a ascensão do Império e viu a queda. Sim. Ou seja, não poderia ser essa teoria do Ezra ou do qualquer outro, né? A não ser do Palpatine também, que foi um que viu. Mas ele viu a ascensão e viu a queda. Primeira coisa, até hoje nenhum Jedi morreu de queda. O Mace Windu só mostra ele caindo. Nenhum Jedi. Não, mas... mas acho que... Ele tomou... Não, beleza, mas de choque, não tomou, não? O Palpatine também. Ele reflete o poder do Palpatine todo nele. Ele não morre. Outra coisa, nenhum Jedi morre com essa força, né? Nenhum Jedi. O Palpatine usa isso no Yoda, se eu não me engano. Usa... usa ele nele mesmo e usa no Mace Windu. Então, assim, nenhum Jedi morreu, né? Você fala com choque. Com choque ou com a queda? Com choque. Nenhum Jedi morreu com a queda e nem com o choque, até agora. Você pode usar um Force Push quando tá caindo, né, cara? Não. Yeah. E aí, na teoria. Se for pegar a trilogia lá, o 1, o 2 e o 3, se for ver as alturas que eles pulam, que eles saltam, que os Jedi saltam, principalmente o Anakin. Anakin, se eu não me engano, é no 2, ele tá em cima de uma nave lá e salta. Violenta, ele tá. De pé, igual Assassin's Creed, meu filho. Vou cair e vou saltar e vou cair em cima de uma nave. É Assassin's Creed puro aquilo ali. E no Clone Wars desenho 3D, cara, é toda hora isso também. Os caras pulam assim, de distância e de altura gigante e não morre, né, cara? Isso é toda hora. Pois é, mas isso é a força protegendo de alguma forma, eu acho. Tá, mas, ixi, Daniel, beleza, mas o que isso tem a ver com isso aí, cara? Eu não, essa é a teoria da net, então só... Que eu sei que você acredita. Mas eu achei bem plausível, assim, dá pra você ficar com uma pulga atrás da orelha, assim. Bom, beleza. Aí... Não, se o Snoke... Também, não, cara, se o Snoke falasse assim, motherfucker, aí eu... Outra coisa que eles falam, que o Snoke pode ser desfigurado daquele jeito ali exatamente por causa do choque que ele leva lá, né? Aí eu concordo com você, porque o Palpatine tomou um choque, ele ficou com a cara dele. Isso. Mas a voz na mesma hora. Mas o que faria então o Mace Windu aí pro lado negro, cara? Primeiro, um motivo muito forte. Ele era um cara muito fiel, ele era muito leal à ordem, né? Pois é. Mas ele nunca concordou com o Anakin, né? Com o treinamento do Anakin pela Ordem Jedi. Nunca concordou. Tá, mas isso que favorece o cara ainda ser mais Jedi, né, cara? E não Darkseid. Tá, mas aí ele é traído. Isso é a teoria. A teoria que fala. Ele é traído. Nisso aí, quando ele é traído, ele adquire uma raiva, um ódio enorme, tanto pelo Palpatine quanto pelo Anakin. Entendeu? E esse ódio que levaria ele. Entendeu? Do lado negro. Negro. Não, mas eu acho, cara, tem que ser uma coisa muito forte. Mais que isso. E aí, eles falam o seguinte: que é por isso que o Snoke seduz o Kylo Ren por ser um Skywalker e fazer ele ainda matar todos os alunos do Luke. Que todos são descendentes do Anakin. Cara, entendeu? Sei, cara. Não sei. Tem a teoria... Tem a teoria do Ezra, né? Do Ezra, que é ele... Mas eu acho essa do... Essa do Plagueis, vocês acham que rola, não? Deve ser o Darth Plagueis? Plagueis. Eu também, eu acredito mais nessa. Mas o Sidious não matou ele? O Sidious não matou? O aprendiz não matou o mestre? Mas eu fiquei... Essa é a regra do 2? É a regra, mas não mostrou. Saca? Então, tipo, eu fiquei cismada, porque lá no episódio... gente, 1, 2, 3 é tão ruim pra mim que eu não decoro em qual episódio acontece o quê, mas eu acho que é no 3. Com certeza que é no 3. É quando ele tá lá na ópera, estranha, esquisita, ele conta a história. E aí ele vai explicando lá pra Anakin, né, dando uns conceitos pra ele e toca a música. E quando o Snoke aparece, é a mesma música. É a mesma música? Sério? É praticamente a mesma música. Parece eles estão lá no balé do... Como chama? Daquela... Como é que chama aquele Cirque Soleil, né? É o Cirque de Soleil do Inferno, isso, né? Inferno. Acho que descreveu bem isso aí. Mas assim, o fato de tocar mesmo. Porque eu acho assim, o pessoal que tá trabalhando na produção desses filmes agora, nada. Eu prefiro acreditar nisso, de que nada tá sendo colocado à toa. De que nada tá sendo colocado pra ficar solto, igual foram os erros que aconteceram, né? Nos filmes anteriores. Então, sim, por exemplo, o fato de colocar a mesma música, eu acho que tem é uma coisa, sabe? Ou vai, ou vai associar com o Patinho, ou vai associar com o Plague, sei lá. Mas é alguma coisa. Com esses dois. Eu vou ver esse negócio. A mesma música, a mesma música certinho não é. Mas é praticamente igual. O tom, assim, não, é a mesma coisa. Ela muda muita pouca coisa. É como se fosse assim, igual a melodia da ela é uma variação da outra música. Não. Uma variação do tema. Deixa eu ver se eu. Gente, eu tava na época que. São aspas, né? Na época de ter o programa lá, eu lembro que eu peguei e escutei. A música é muito. Nossa senhora, é bizarro. Né? Vou achar e vou dar ali. Voltando aqui no Mace Windu, que eu ainda acho que é melhor. Tem uma outra teoria que fala assim, ó. Que é o seguinte: entre os Jedi, ele é o que tem a técnica de luta mais agressiva. E é o que tende aí mais ali entre o lado sombrio, né? O lado negro, e o lado da luz, que é a técnica que chama, se não me engano, acho que é Vapard. É um estilo de luta. Que se você for olhar o estilo de luta do Mace Windu, é muito parecido também com o que eles colocam no vídeo com a do Kylo. A forma de lutar. Eles sincronizam as lutas assim perfeitamente. Gente, e eu é não consigo ver isso. Vou mandar o vídeo pra vocês depois. Põe na tela o link aí, ó. Põe o link aí no post pra galera. Mandar o link aí. Eu sempre quis falar isso. Link no post que vivia. Vou deixar o link aí. E olha só. Olha lá, mandou a música. Mandou a música aí. Agora eu vou achar o link aqui. A forma de luta do Mace, se você for olhar, ele é o cara que corta lá a cabeça sem pestanejar do Django. Né? Sim. E na hora que ele vai matar o Palpatine, o próprio Anakin fala com ele que aquilo não era o estilo Jedi, né? Ah, é verdade. Que não era o estilo Jedi, que não era pra ele. Não era pra ele estilo Jedi. E ele mesmo assim não ouve, e aí o Anakin vai. Ele fala assim, caguei. E decepa os dois braços, a mão ali do. Nossa, do Mace. Cara. Cara, eu acho viagem. Eu acho que o Snoke vai ser um personagem novo, assim. Mas eles têm que achar. Mas tem que ter nexo, né, cara? Não adianta. Ele não pode sacar o Snoke do nada. Se ele viu a ascensão e queda do Império, ele viu a Ordem 66 e viu a primeira Estrela da Morte sendo destruída, né? Então, enfim. Por isso que eu acho que não é o Ezra. Porque o Ezra não viu isso. O Ezra. Mas... Chegou na. Não, cara. Não, será... sim. Viu sim. Ascensão do Império, não. Ascensão do Império, sim, cara. Ascensão do Império é ele. Ele vem depois das Guerras Clônicas, cara, o Ezra. Não, mas a Ascensão do Império, eu acredito que seja a Ordem 66, cara. No final do episódio 3. Não, se for pensar que o Rebels acaba ali já no episódio 4, já é no final do Império. Não, cara, não. Tem muitos anos. Vamos pensar ali, ó. Do episódio 3 a episódio 4, são quantos anos de diferença? Do 3, do 4, são, se não me engano, são. A idade do Luke e da Leia. São 30, 18, né? Não? 19 anos. Não, Então, peraí. Sim. Gente, a Leia do Luke. Termina o episódio 3 com eles nascendo, hein? Então, sim. Beleza. A Leia é mais velha que o Ezra, certo? Certo. Não, eu acredito que você tem a mesma idade, cara. Quando ela apareceu no Rebels lá, tem a mesma idade. Beleza, tem a mesma idade. A Leia viu a ascensão do Império? Não, é verdade. Não, entendeu? É não é o Ezra. Então já por essa fala do Snoke já não é ele. É uma outra pessoa. Kanan pode até ser. Mas o Ken é cego, cara. E o Snoke não é cego. Pelo menos aparentemente. Você não sabe se ele. Não sei, né? Não sei, mas aparentemente. Não, só se for, cara, mas não é assim. Não sei, cara. Ah, o Snoke é uma incógnita, cara. Mas e esses Cavaleiros de Rain? Porque também. Pois porque é, tanto. Cara, então, porque, olha só, olha que loucura. Ainda ficar vago. Porque eu entendo que Cavaleiros de Ren são os discípulos do Kylo, certo? Então, pela regra, então o Kylo Ren não é um Sith. Porque o Sith tem sempre um mestre e um aprendiz. Então, acabou essa história de Sith também. Mas aí eu acho que já associa um pouco com Rebels essa parte. Dos Inquisidores. Porque os Inquisidores não eram totalmente Sith, certo? Então, inclusive, cara, tem uma teoria do... Eu queria entender, cara, que eu aqui assumo a minha ignorância, eu queria entender melhor o que são os Inquisidores, cara, porque é um negócio mim, muito estranho aquilo. No desenho, pra mim, deixa eu entender o seguinte, os Inquisidores eram pessoas que eram sensitíveis à força, entendeu? Mas não tinham uma força assim, tão elevada, ou um domínio dela tão elevado, pra se tornar realmente um Sith. Então eles se tornavam Inquisidores. Pra mim é dar a entender isso. Ou era uma evolução, né? E ou eles iam evoluindo isso. Começava com o Inquisidor e assim que ia evoluindo. Entendeu? Pra mim dá a entender isso. Eles são tipo. Eles são Sith mesmo, mas tipo assim. Não existe a ordem Sith mais. É tipo. É porque a regra lá que o. É a Darth Bane que criou, né? A regra Bane. Do 2. Sempre ser um mestre, um aprendiz e acaba que o aprendiz mata o mestre e pega um aprendiz, ou vice-versa também, né? Acontece também, né? De, isso. Que, ter que dois aprendizes. Que o Sidious, o Sidious manda matar o Anakin manda matar o mestre Dokkan, o Dooku, né? E aí, enfim. Isso. Não tem uma regra. Tipo, só a única regra é que tem o aprendiz e o mestre. E nos Cavaleiros de Ren, cara, parece uma ordem. Então. Mas subentende-se que o Snoke é mestre do Kylo. Mas o Kylo tem seus aprendizes. O Snoke seria Sith? Então, aí é a pergunta. Porque ele não tem. Hora nenhuma se refere a ele como se fosse um Sith. Ele não tem o Dart alguma coisa. Sei lá, não dá a entender. Líder supremo, né? É, líder supremo, não chamei de Lorde nem nada, né? Eu acho, cara, que. Eu acho que o próximo passo de Star Wars, nesse episódio 8 aí, episódio 7, é desmistificar esse negócio de Sith e Jedi, lado negro, lado sombrio e lado da luz. Eu acho que eles querem tirar isso um pouco, porque eu acho que já tá saturado. Acho que eles querem dar uma nova ótica pro negócio, entendeu? Criar uma coisa nova, né? Tem sentido. Eu acho que até o Rogue One veio pra isso, né? Porque quando você tem ali o personagem lá, que ele é totalmente sensível à força, né? Mas ele não é nem um Jedi, nem um Sith. Né? Acho que ele já vem pra introduzir esse conceito. Ah, quando traz o Shihu, né? Cara, é muito foda, né? É, não queria ficar entrando em outros filmes não, mas, nossa senhora, tiveram a mãe, então... Total. Eu acho que isso pode ser um link pro episódio 8, tá? Eu acho que o Chirrut lá, esses a ordem de Wills, né? É, porque o Chirrut é a mesma coisa da Márcia Kanata, né? São sensitíveis à força. No caso, ele era um pouco mais religioso, né? Isso. No caso, mas eles acreditam na força, né? Eles não seguem ela num princípio de Jedi, no princípio Sith, mas... Mas ele é usuário, porque a forma como ele luta, né? Quando ele... mesmo, porque ele acerta. Que, nem acerta, não. É, assim, ele pega. A Márcia Kanata também é uma usuária da força, né? De maneira diferente, mas ela também é usuária da força. Mas eu acho então que. Fechando essa parte do Kylo Ren, eu acho que é isso. Eu acho que eles querem desmistificar esses lados, um lado A ou B. Acho que eles querem, sei lá, uma coisa nova, entendeu? Eu acho que a força já é uma. Como religião. Né, já não... Porque, cara, lá na época da República, lá no final do episódio 3 e tudo mais, aquele negócio do Jedi, lightsaber pra lá, força pra cá, acho que era muito comum, né? Os Jedi era como se fosse, sei lá, uns generais lá da República. Que, era tipo o PM. Não, general da República. Enfim, e eu acho que agora eles querem desmistificar isso um pouco, né? Apesar que na ordem. Como chama lá? Agora me perdi o nome dos caras lá, cara, da Resistência, o outro são Primeira Ordem, né? Na Primeira Ordem, né, o Kylo Ren é como se fosse também um oficial, né? Oficial lá, como se fosse o Vader, assim, né? Um, sei lá. É, uma patente ele ocupa, porque o pessoal respeita ele, né? Tem um. Tem ele e gosta... tem um outro lá, o loirinho lá, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Hux. Hux. É um Hux militar, assim, mas. É, o Hux é militar e o outro, e o Kylo Ren, o lacaio lá, como se fosse o Vader por Tarkin, tá pro. O Snoke tem que ou participava do Império, ou era muito fã do Império, porque praticamente é a cópia do Império. Tanto na questão de usar o formato capacete do Trooper, o símbolo, mesma coisa. Não, tipo, cara, Stormtrooper, né? Pois é, ué. Parece que ele só aproveitou os restos do Império e fez uma coisa entre aspas nova e continuou. É, a primeira ordem é outra pergunta. Será que eles vão ter que mostrar como que apareceu a primeira ordem? O que deu a entender, assim, ó, a primeira ordem, ela é mais agressiva, né? Do que o Império antigo ali. É mais agressivo. Porque o Império, por mais que o Império tenha feito, eles dominavam, né? Eles nunca chegaram a explodir todos os planetas que tinha um Senado ali galáctico, tinha as repúblicas e tal. Porque se você for parar pra pensar, gente, eles destruíram a segunda Estrela da Morte tal, e beleza. Simplesmente aí o Darth Vader mata o Palpatine, e assim, cara, mas tem uma transição, né? Acho que não foi assim logo de cara. Destruiu a segunda Estrela da Morte, matou o Imperador, festinha lá dos Ewoks, e a coisa... E assim... E tá tudo bem, né? Eu acho que tem uma transição, ele levou um tempo. Ah, tem porque era uma ordem, assim, tinha uma ordem militar por trás, né? Então, assim, com certeza vários ali que eram, né, de alta patente, né? Ou alguns se uniram, outros, né, tentaram. Eu acho que a gente vai ver isso muito bem no Battlefront 2 aí, que parece que vai mostrar o lado do Império, né? Que até esqueci o nome da personagem que vai ser a protagonista do jogo, que vai mostrar exatamente a diferença dos 30 anos entre o episódio O Retorno de Jedi e o episódio 7, né? Vai ser esse, o Despertar da Força vai mostrar esse período, né? Entre um e outro, o lado do Império, como que aconteceu ali. Né? Porque sobrou alguma coisa do Império, sobrou Star Destroyer, sobrou um bocado de coisa, entendeu? Pra onde que esse povo foi? Entre como esse resquício do Império virou a Primeira Ordem? Eu acho que isso tem que... Ou eles vão mostrar nesse jogo que já estão falando que é canon, que é feito lá com o pessoal da Lucasfilm e tudo mais. E vai ter que mostrar isso pra ver, cara. Explicar essa história direito, né? Porque como é que os caras fazem um planeta que destrói planeta? Aquilo ali é uma loucura. Onde que tinha grana? Tinha crédito na galáxia pra construir aquele planeta, né? Chega disso também já, pelo menos, né? De Estrela da Morte, Planeta da Morte. Ah, e outra coisa, eu já vou entrar aqui no outro tópico. Eu já vou entrar em outro tópico que tá aqui. Que assim, que meio que emularam o episódio 7 e a Nova Esperança, né? Que o Despertar da Força é meio que quase que um reboot, né? Exatamente. Praticamente, se você for pegar a estrutura é a mesma. Do filme é a mesma estrutura do que algumas pessoas reclamam muito, né? Que a grande reclamação do episódio 7, além que a outra reclamação que os fãs reclamam é isso, que é basicamente um reboot, né? Um reboot entre aspas, né? Que é a mesma fórmula. Mesma coisa. Mas será que o episódio 8 vai ser nos moldes do Império Contra-Ataca? Ai, tomara que não. Mas é excelente, é muito bom. O problema não é nenhum com o filme, mas assim, tá na hora de fazer uma coisa diferente mesmo. A Rogue One deu muito certo, sabe? Que partiram do zero e terminaram, e o filme ficou ótimo. O filme, sabe? Nossa, tem Rogue One é um grande acerto. Então, tipo assim, eles têm condição de fazer uma coisa nova, têm condição de fazer uma coisa diferente. Então, acho que eu queria muito acreditar que não vai ser um reboot do episódio 5, apesar de que eu amo. Mas é que eu acho que em alguns pontos vai acabar pendendo pro Império Contra-Ataca, sim. Porque não tem como fugir muito, né? Na questão do treinamento, na questão que provavelmente vai ser agora que ela e a gente vai ter as respostas que a gente não teve no interior, entendeu? Essas coisas vão acabar, pelo menos, puxando a gente assim, um pouquinho pro Império Contra-Ataca. Uma coisa que eu gostaria muito de ver é que, apesar do treinamento da Rey aparentemente vai durar só esse episódio, que não fosse um treinamento de uma semana, sabe? Que, tipo assim, ela começasse, ela chegasse lá de um jeito e, sei lá, aí ela saísse de lá com o cabelo grande, com alguma mudança que você desse a entender que ela realmente treinou pesado e por um tempo lá. Que não foi uma coisa rápida, pra não ficar tão superficial. Acho que isso ia ser muito legal de ver, sabe? Ia ser diferente do episódio 5. Não, tem que ser. Eu acho um cursinho, né, preparatório, mas eu acho rápido. Que tende a ser uma estrutura muito parecida com o do 5, sabe? Porque eu acho, acredito que ela vai treinar, vai, né, tá forte ali, e aí ela vai sair ali achando que é um Jedi igual o Luke, né? Opa, cortou, Daniel. Opa! Opa, oi. Fala de novo. Eu acho que ele vai ser um pouco bem parecido, né? Com o episódio 5 e alguns pontos. Principalmente se for olhar na estrutura do roteiro, assim. Porque tende a tá levando pra isso, né? Vai treinar com o Luke ali e tal. E aí, com certeza, o Kylo também. Não sei se vai mostrar o treinamento do Kylo, né? Não sei se seria interessante ou não. Mostrar. Mas eles vão ter um embate ali no final do filme, com certeza. Né? Eles vão ter que ter um embate ali, uma luta. E aí que a gente vai ficar nessa expectativa. Quem será que vai... Porque no 5, o Luke tem a decepção lá, né? Tem a mão decepada, tem que ficar de pendurado lá. Beleza. E aí, será que a Rey vai chegar lá já com treinamento, achando que tá com tudo, que vai conseguir e também vai ser derrotado? Porque aí ficaria bem parecido com o 5. E vocês acham que a luta do final, a última luta mesmo do filme, vai ser a Rey contra o Kylo ou o Luke contra o Kylo? Pois é. Essa questão, cara, também. Cara, não sei, eu quero ver muito do Luke nesse filme, entendeu? Porque o Luke, ele ficou muito apagado. Assim, o Luke, ele só aparece no final, né? Enfim, do episódio 7. Apagado por causa do mistério, né? Até, assim, a gente assistiu o filme inteirinho e falou assim, gente, o Luke, pra ter aquela cena final, depois que a gente tava naquele momento de luto, vinha aquela cena final e você falava assim, ó, meu Deus. Gente, o que eu quero muito mesmo, mas muito ver nesse filme, é a força sendo usada no seu ápice. Cara, eu quero ver X-Wing amassado, eu quero ver Force Unleashed, cara, esse negócio. Isso. Eu quero ver coisa tipo do nível lá, eu quero ver corredor do Vader, cara, isso que eu quero ver nessa bosta desse filme. Eu quero o Luke. O Luke merece uma cena nível corredor do Vader. Cara, eu quero o Luke full power. Eu quero o Luke full power, cara. Nossa, eu quero ele. Podia amassar um Star Destroyer que eu vou sair do cinema assim, gritando, cara. Imagina, gente. Nossa, o problema é que o jogo deixou a gente mal acostumado, né? Porque a gente viu umas cenas lá que a gente tá assim, pô, podia ter isso no filme se tivesse. Cara, tinha que ter isso que tá faltando. Um Star Destroyer, velho. Porque a história tá caindo em cima dele e para com a força. Cara, isso que eu quero ver. Acho que faltou muito. Acho que o George Lucas perdeu a oportunidade de usar isso na trilogia prequel lá. E foi. Opa! Passando aqui, eu aqui. Ai, que raiva. Passou dentro da sua casa, né? Que isso, Lai? Gente, sério? Não foi, não. Mas um aqui eu nem tava escutando vocês direito. Bom, mas voltando. Eu quero ver full power. Eu quero Force Unleashed, cara. Luke Force Unleashed. Porque o George Lucas perdeu a oportunidade de mostrar isso no episódio 1, 2 e 3. Entendeu? Nossa, igual. Quer ver uma oportunidade? Pô, a nave caindo no início do episódio 3. Do Vingança do Sith, cara. Ah, é verdade. Cara, por que que o Luke. Por que que o Anakin, cara, não aterrizou aquela merda com a força, cara? Mas o Obi-Wan, cara, não. Sabe? Mas você sabe por quê? Aí o George Lucas prefere ficar colocando ceninha, o Anakin cortando maçã e fazer maçã flutuar, velho. Nossa, ai, não, Deus, cara. Deus. Dá, enfim, mas. Jesus, não dá. Eu quero ver isso. Assim, porque tinha condição de fazer. Eu sou muito conformada, porque, por exemplo, eu vejo a cena do Darth Maul assim, pra mim eu poderia ver aquela cena até dar uma hora e meia de filme, que ali eu ficava satisfeita, porque pra mim é o que valeu a pena no filme todo, no episódio 1, sabe? Uhum. E aí aproveitar um cara, coreografia de luta, não sei o quê. Isso podia ter aproveitado em todos os outros dois filmes, e mais no primeiro episódio também. além da força, né? Porque ficou muito bosta, né? Nossa, ficou muito bosta. Ficou muito bosta. Então eu acho que é isso que tá faltando, assim. Acho que é o corredor do Vader que foi assim, né? Foi loucura, galera. Foi loucura aquela cena, porque já é antológica, uma das melhores. Pra mim, eu acho que é a melhor cena do universo Star Wars e do cinema. Acho que não tem uma cena tão foda igual, cara. Não tem. Não, ficou perfeito, né? Não tem. Aquela cena é. Mais então, emocionante que aquela. Então, assim, eu acho que tem que ter algo assim, maior do que isso. Assim, o poder do Luke. Luke tem que ter uma cena assim do Luke muito fodão. Eu acho que essa cena do Luke vai ser no episódio 9. Eu acho que não, não vão usar isso ainda. Porque tá todo mundo querendo isso, sabe? Eu acho que pode ser. Pode ser. Ah, mas eles têm que pelo menos dar mais coisa do Luke pra gente. Porque Não, porque, por exemplo, já tem, o Kylo Ren parando um tiro de blaster já foi foda, cara. Gente, aquilo foi doido demais. Nossa, começa com aquilo de sua cara, o cara vai. Não, é. E você vê 3D, ou você vê lá, né, sem querer fazer propaganda, IMAX e tal, aí parece que o tiro tá na sua cabeça. Verdade. É igual quando você tá. Sua cabeça, tá perto, tá? Não, tá assim, é na sua cara, né? É igual o Star Destroyer quando sai do. Tem uma cena lá do. Quando em 3D lá, que quando o Star Destroyer sai do hiperespaço lá e tá na sua cara assim. Ele chega no seu nariz. No seu nariz, você pode colocar a mão na frente, assim, vai dar me acerto, pelo amor de Deus. Então, aí já começa o episódio 7, né? Uma das cenas mais impactantes do início, eu achei essa mesmo, porque a gente nunca viu aquilo acontecendo, o cara para um tiro na mão e fica parado com um tiro na mão ali, tipo assim. Ele não faz um ricochete nem nada, ele controla o trem, ele tá parado na mão dele. Aquilo foi muito foda, muito foda. Então, ele controla, ele sai pra conversar, vai tomar um café e tal, e o tiro fica lá, né? Aí, quando ele vai embora, o tiro explode e assusta o Finn, né? Agora, voltando, aproveitando essa cena, e o Finn? E o Finn? Que a gente vai falar do Finn e do Poe Dameron? E aí, vamos shippar os dois? Como é que é esse negócio aí? O Finn vai ficar de lado, né? Gente, eu acho que eu não vejo como que ele se encaixa na história, de verdade. Não vai sei. Ser historinha paralela e inventar, não. Inclusive, uma personagem nova, que é a Rose, que vai ser par com ele no que ele for fazer. Então, assim, é pra instituir isso. Eu achei chato. O Finn é um personagem. Sei lá. Na moral, por mim, tinha morrido no episódio 7. Que isso, eu adoro o John Boyega, isso, cara. Não, tipo assim, legal. Simpático. Mas é porque eu não vejo encaixar na história daqui pra frente, entendeu? Com tanta coisa que já tá ele é a parte de humor do filme, né, cara? Com certeza. Ele é muito bom, cara, ele é muito engraçado. Fala, Lai. Hã? Fala. Microfone. É a história paralela, enquanto tá lá o bicho pegando com a força, Rey, Luke, aí vai ter o lado paralelo que é os rebeldes trabalhando contra o Império. E aí eu acho que é nisso que o Boyega vai estar fazendo, sabe? Ele vai estar desse lado e a Rey vai estar desse outro lado. E aí a história tem vai mais personagem também que a gente não. Não, o próprio Poe Dameron, assim, que foi praticamente participação pequena no set, e ele é um puta no personagem legal também. Que eu acho muito massa. Nossa, ficou muito foda, né? Você vira fã de Rebelde? Eu falei assim, não, gente, esse cara. Não fã de Rebelde, né? Fã dos Rebeldes. Esse cara. Fã de Rebelde ficou parecendo, eu sou Rebelde. É, né? Na hora, falei, não. Mas o Paul, cara, o Paul é um personagem assim, incrível, esse negócio de ser o cara ser foda. Não, eu sou o piloto mais foda da galáxia. Pô, assumiu o lugar do Han Solo, né, cara? Tipo assim, eu piloto a banheira, o Han Solo pilota a banheira daquela, não, e o cara. Mas enfim, ele chegou com essa pompa de ser o piloto mais foda, e ele é, cara. Quando a resistência chega no planeta da Mascanata lá pra. Nossa, que tem aquela cena sem corte lá, cara. Ah, o plano de sequência dele chegando. O plano de sequência dele chegando e atirando. Tá marcado assim, ó, só de gente, perfeito aquilo. Então, assim, é foda demais. Eu quero ver isso também, mais disso. Porque tem no trailer, no teaser, mostra lá aquela batalha, né, que ele tem um planeta novo, estão especulando que é um planeta. Não, especulando não, já tá confirmado que é um planeta novo, falaram até o nome dele aí, mas não cheguei a ler. Que eu tô evitando, sabe, gente, de ver algumas coisas do episódio 8. Mas tem aquela cena nesse planeta deserto lá, que sai aquela fumaça vermelha lá do solo, sei lá. Enfim, acho que, Então tem uma, aquela nave nova lá, eu acho que. Acho que o Paul Dameron vai aparecer ali. Vai dar o seu show-off ali. Entendeu? Acho que vai ter show-off dele ali. As naves rebeldes, elas estão muito diferentes do padrão normal, né? Sei lá. É, sim, parece, né? Elas tem umas curvas. Tô falando daquelas naves que parecem um. Nossa, você tá falando da batalha espacial mesmo, né? Sim. Não. Aqui é no planeta que as naves estão encostando no chão e tem um AT-AT lá no fundo. Não sei se é AT-AT. Parece que é AT-AT. São, é o AT-AT. AT-AT. Porque ela falou assim, parece, porque, por exemplo, no Rogue One tem um que parece AT-AT, mas não é o AT-AT. Agora o nome eu esqueci, mas é um outro que é AT-AT. É o de cargo, né? Tipo, ele é de carga, é um AT-AT de carga. Quem tá ouvindo lá, seja da espécie, não, nem dá pra falar isso. Da espécie, ó. No modelo. Da série. Então, eu acho que aquelas naves rebeldes estão muito estranhas, assim. Quando vi a primeira cena, eu falei assim, nossa, mas isso é nave do Império? Aí depois que eu vi que os mas essa cena Império. Também tá bem Batalha de Ruff também, né? Mas tem sim. Foi do Império contra-ataque aí, ó. É. Mas é outra coisa, gente, pra gente ir já finalizando. E os fantasmas da força? Será que teremos fantasmas da força nesse episódio 8? Eu tenho medo, sinceramente. Eu tenho medo do Hayden Christensen, do fantasma do Hayden Christensen aparecer, cara. Nossa, eu tinha esquecido disso, que pode ser ele. O fantasma do Hayden, não sei se é pra assombrar mesmo, né? Não, porque o cara... Não, ele é muito ruim, ator, cara. Ele é ruim. Eu acho que pode ter... Pô, quem sabe ele não ter feito... Ele fez um curso aí com... De atores aí do... Como é que chama daquele cara lá da Globo, lá, famoso? Wolf Maia. Quem sabe ele fez um curso de preparatório do Wolf, assim, escola de tablado. Não, pode ser fechado, assim, a voz no fundo, sabe? Como se fosse conversando por telepatia, aí não precisa fazer muito esforço, né? Porque, cara, na verdade, em Clone Wars, né, parece lá... Porque tem um episódio em específico lá do... Até voltando àquela história de Grey Jedi, que é... Não sei se quem viu Clone Wars vai lembrar de um episódio que o Anakin e o Obi-Wan e a Ahsoka são puxados para um planeta. Parece um... Não planeta, parece um... Ei, esse episódio é foda demais, hein? Ele parece... Ele os dois irmãos e o pai, isso, não é? Isso, ele é puxado para um lugar. O planeta é o pai, né? Que parece que tem um equilíbrio, né? Que tem um filho que é do lado negro e é representado por um Sif, uma besta lá. E a filha que é totalmente luz, né? E por que eu tô falando isso? Ah, tá. Chegar no fantasma, eu volto. Isso, nesse episódio aparece... Então tem essa questão do equilíbrio do Anakin, né? Que ele mata os... Não, na verdade ele consegue o equilíbrio dos dois lá, mas eu tô falando isso porque nesse episódio ele conversa com o Qui-Gon. Né? É verdade. E no final do Clone Wars, aparece lá o Yoda, né, ir treinar, e parece no episódio 3 o Yoda fala com o Obi-Wan que ele teve um contato com o Qui-Gon e que quer que o Obi-Wan tenha esse contato com ele, né? E o Yoda vê o Obi-Wan morto em Dagobah, né? Então, fortes chances de ter uns fantasminhas da força aí no episódio 8, e eu tenho medo disso, sinceramente. Eu acho que pode ser alguma merda esse roteiro. Pode ser alguma merda no roteiro esse negócio. Eu tenho medo, sinceramente. E o Luke no final do 6, ele vê os três, né? É, vê os três. Vê os três, enfim, que já é bizarro o Hayden Christensen no corte lá. Nossa senhora, Jorge Lucas, ele força demais, né, velho? Nossa, mas então, cara, vai ficar muito estranho se o fantasma do Hayden Christensen aparecer, cara, porque ele é mais novo que o Luke, cara. Sei lá. Sabe como é que ia ser mais foda se tivesse que aparecer o Darth Vader? Se tivesse que aparecer o fantasma Darth Vader, podia colocar só a voz dele, colocava a voz do James e boa. Não precisava de aparecer uma figura, sabe? Já que não usava quer colocar a voz ele. Dos dois, né? Mas que usa lembra da voz do Hayden Christensen. Não, usa a voz do James Earl Jones e boa. Tá, mas eu não sei, porque tem essa especulação que ele vai aparecer, mas porque se ele aparecer, se ele foi pra força, ele foi como o Hayden Christensen, cara. Ele não foi como o Vader. Graças ao Jorge Lucas. Mas pra ele, idiota. Meu Deus então, do céu. Eu não sei, cara. Ele se libertou, né? Quando. Assim, esquece Rede Chris, mas quando o Darth Vader ele tem a sua redenção, né? Quando no primeiro, na primeira edição lá do George Lucas, ela aparece o fantasma do ator que fez o. Sei lá, são três atores, né? O David de um Pose, que nunca tinha aparecido. De um terceiro, né? Que aparece lá, enfim. Mas, sei lá, como que esses fantasmas vão encaixar? Se ele vai conversar com o Luke? Acho que o Luke, ele vai aprender de alguma coisa por esse fantasma, cara. Porque não tem condição, né? Acho que ele vai conversar com o Obi-Wan de alguma forma. Eu acho que é mais fácil o Luke ter uma conexão ali com Yoda, Obi-Wan, talvez, né? Ou com o Obi-Wan. É, o Obi-Wan sempre. Vocês não acham que a Rey também pode, não, por causa das visões dela? Porque ela já escutou a voz do Obi-Wan. Ela escutou a voz do Sim, Yoda. Yoda também, né? Às vezes ela tem alguma sensitividade, né? Bem zoeira, assim, alguma mediunidade. E que, sei lá, ela consegue ter o contato com esses caras. Já pensou se o treinamento for com os três? Com o Luke, com o fantasma do Obi-Wan e o fantasma do. Aí acho que ficaria. Yoda. Assim, eu acho que às vezes ela, sabe, os caras aparecerem flashes assim, pra falar umas mensagens muito profundas, depois de sumirem, acho que ia ser mais legal. Tipo tutorial de jogo, né, tipo assim, faz isso, faz tal coisa. A não ser que a ilha lá tenha uma caverna parecida com a que o Luke entrou, né. Então, dá a impressão que no começo do trailer, aquela cena, parece que ela tá saindo uma caverna. Ah, tá até sem ar, assim. É, tipo assim, deu merda, deu ruim com ela lá dentro da caverna, se for. É, deu uma merda. Ela... Nossa. Assado, assim. É, não sei, eu tenho muito medo de como podem usar esses fantasmas da força nesse filme, sinceramente. Mas ela vai entrar na caverna, vai enfrentar o Darth Vader dentro da caverna lá, e vai tirar a máscara e vai estar o... o Raiden. Tá assustado. Porque no Rebels, quando a Ahsoka ela luta contra o Darth Vader, quando ela consegue ferir o Vader, né? E ela sai uma lasquinha da máscara do Vader, tem lá a face meio que do Anakin do desenho do Clone Wars, né? É. Ali ele tava fresquinho ainda, né? É, tava fresquinho, né? Mas então, outra coisa, gente, que a gente tem que levar em consideração é tá se falando nas últimas semanas, é a especulação sobre o sabre de luz, né? Que o Luke, ele usaria o sabre verde, né? É, ele... Porque o sabre que ele usou no episódio no Retorno de Jedi. E como que aquele sabre do Darth Vader, né? Do Anakin, foi parar na mão da Maz Kanata, né? E na mão, e consequentemente na mão da Rey. Como é que esse trem parou na mão dela, né? Esse sabre do Anakin eu não faço ideia, porque o negócio caiu junto com a lá mão. Lá em Bespin. Lá, nossa. Assim... Mas foram já almas que pegaram e aquelas, né? Não, mentira. É, os catadores de lixo, né? Lá de... É, eles muito loucura aquilo. Tipo, ah, vou vender isso pra alguém. Aí a massa tava passando, olha, eu conheço isso aqui. Não. Tá até um meme, né? Um meme lá na internet. Onde você achou esse sabre? Esse sabre tinha uma mão, inclusive, é muito engraçado. Veio uma mão pregada ali. Tinha uma mão junto e tal. Mas, sei lá, eu tenho medo dessas coisas, né? Enfim, eu tenho medo de ser alguma merda, alguma solução merda de roteiro e tal. Mas, enfim. É, considerações finais, quer alguma coisa... Mais uma coisa que a gente não falou? Sobre a Leia, né? E a Leia. Leia! Vamos lá, gente, Leia. Então, cara, nossa querida Carrie Fisher veio a falecer, infelizmente. E a Leia? Já saiu a notícia que o episódio 9 foi reescrito devido a essa fatalidade, né? Essa notícia hoje, eu vi hoje essa notícia que foi reescrita. Eu vi no Melete, a propaganda, né? Eu vi num outro site também. Então, porque, como é que fica isso, né? Porque elas vão ter que dar um fim pra ela, porque já não vai aparecer no episódio 9. Então, sei lá, o que vai acontecer com a Leia, né? No trailer ela aparece, tipo... Cenas do 8, né? Parece que as cenas do 8 ficaram todas ok. E eu acho que tinha até um pouco de cena do 9 também, mas realmente o final do personagem, assim, vai ter que reescrever. É triste, né? Que o 9 tá sendo gravado, porque ele já foi confirmado que vai ser dia 25 de maio de 2019, né? Acho que já foi gravado. Acho que já não. Não? Não. Ainda não. Porque já, a data foi confirmada pro dia 25 de maio. Ah, eu acho que de maio. Sempre de novo, gente. É, porque o episódio, o 7, eles mudaram, vocês lembram? Dezembro. É. A princípio ia sair em maio, depois eles mudaram pro dezembro, o 7. E esse 9 confirmaram data agora recentemente, pro dia 25 de maio de 2019. Isso, ele vai sair e a Disney vai lançar outra coisa no final, lembrando o que que é. É, o Han Solo. Mas... O filme do Han Solo. Nossa, gente, tem que fazer um programa. Não, mas o Han Solo é 2018 ou 2019? 2018, final de 2018. É. 2019, que é dia o 20, último... É, aí, 2020, aí dia 25 de maio, se eu não me engano, tá marcado pra ter em 2019 o episódio 9, entendeu? Vai ter outra coisa da Disney também no final do ano. Vai que ser... era no lugar para o... Indiana Jones? Indiana Jones, o novo filme Indiana Jones. Mas, na verdade... Não, mas tem um filme do Han Solo, eles vão encaixar isso em dezembro, né? Porque agora o calendário da... Esse calendário de dezembro aí ficou com o filme Star Wars, né? Então, a Disney ganhando dinheiro o ano inteiro. Ano que vem é de Star Wars é só o Han Solo, entendeu? Só o Han Solo, só o Han Solo. Aí em 2019, que vai ser só aparentemente só o episódio 9, que seria no final do ano, seguindo a linha dos outros filmes, mudaram pra maio. Mudaram pra maio, é. E esse ano é 40 anos de Star Wars, né? Eles deviam, sei lá, deve ter muita coisa, muita homenagem nesse filme, né? Tem que, sei lá. Tem que ter, por isso que eu acho que esse negócio dos 40 anos, esse filme, eu acho que espera-se muito fanservice, cara. Acho que vai ter muito fanservice nesse filme. Ah, não, mas aí tem que ter mesmo. Tem que ter porque a gente gosta. A gente gosta dessas coisas. Ah, é legal. Nem todos, né? Os fãs, né? Tem fã que não gosta. É, a gente gosta. Tem que ter. Cara, tem que ter coisa tipo Corredor do Vader, né? Corredor do Vader, tem que ter. É, hashtag Corredor do Vader. Mas, gente, vocês querem falar mais alguma coisa que vocês estão lembrando que a gente ainda não falou? Ah, da Leia, nós falamos. Leia. Ah, eu acho que é os personagens principais mesmo. Eu acho que a Leia vão ter que matar ela, infelizmente, né? É, mas, então... mas nesse 8, ele, qual que você acha que vai ser o papel da Leia, né? Em que ela vai... ser essencial. Pô, será que ela vai ter uma boa participação? Será que não? Vai ser mais focado no Luke, na Rey? Cara, eu acho que, cara, esse cara tá com uma responsabilidade muito... Nossa, eu não queria ser esse Kyan Johnson, não, cara. Se bem que ele tá ganhando muito dinheiro pra isso. Mas eu não queria estar na pele desse cara, não. Porque, meu Deus, ele tem uma responsabilidade... Amarrar esse roteiro vai ser muito difícil. Porque não dá pra ter um... O que esse cara fez? Eu tô olhando aqui. Fez Looper, que é um filme mediano... Ver o que esse cara fez. Meu Deus, inclusive. Ah, não, Looper tem aquele cara que é muito bom. Enfim. É o Gordon. Gordon Love. É isso. Mas enfim, esse cara não é um puta assim, diretor, roteirista, né? Mas sei lá, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque ele vai ter que linkar. Ele vai ter que falar da. Ele vai ter que, olha, Leia, tem muita coisa pra resolver nesse filme. Tem a questão da Rey. Tem a questão do Kylo Ren, tem a questão do Luke, onde que o Luke tá. Nossa, é muita coisa pra amarrar no filme de 2 horas e meia. Entendeu? Não sei. Então, nossa, agora nem de pensar. Porque... É só não ficar enrolando muito, né? Tipo assim, essa já contando que tem tá e desenvolvendo pra não ficar aquele filme que tá no começo e depois no final quer te jogar tudo assim, que tanta informação do avesso no final e você não consegue nem digerir o que aconteceu no filme. É, complicado. Mas o episódio 7 foi legal, vocês gostaram? Eu gostei pra caramba. Porque foi crescendo, foi apresentando, introduzindo, depois foi só acontecendo coisa grande, assim, né? Eu acho que o episódio 7 ele cumpriu o seu propósito, né? Acho que ali a Disney queria ali atrair o público antigo, né? E conquistar os novos, né? Reconquistar o público antigo e conquistar um público novo. Então, assim, ele fez isso com maestria. Eu acho que, assim, de saga de Star Wars, que a gente tá falando, o filme que a gente pode considerar, assim, pra mim, né, que foi realmente surpresa, é o Rogue One. Isso é fato, acho que pra todo mundo. Tem que falar disso também. Certeza, em termos de roteiro, de tudo. O Rogue One é fantástico, assim. Ele o 7, ele é básico, é um filme básico, ele, tem a fórmula Marvel, então tem a fórmula Disney ali também, que cumpriu. É, né? O 7 é um filme feijão com arroz, cara. Tipo assim, não tem erro, Fraga. É um filme ok. Ele não surpreende. É padrãozinho, padrãozão. Vamos seguir o padrão pra não dar nada de errado. Eles não arriscaram muito nele. Sabe, porque é um filme muito especial. Apesar de que Rogue One, pra mim, ficou muito foda. Mas o episódio 7, eu acho que ele tá um pouquinho acima de ok. Não é o mais foda, não é excelente, sim, não é o que filme. Mas assim, ok pra mim é um filme muito mediano, sabe? Não dá pra colocar o 7 nesse patamar de ok mesmo. Ele é um bom filme, ele é um bom filme. É aquele filme que se passar, toda hora que você passa na TV, você senta ali com a família e dá pra você assistir, entendeu? Aquele filme pode passar na sessão da tarde por vários anos seguidos, né? Igual a gente assistiu na infância aí, vários filmes aí. Então, esse tipo de filme que você, toda vez que você estiver passando na TV, você senta ali tranquilamente, você consegue ver várias vezes, né? Mas não é um filme impactante, não trouxe nada novo, né? O Rogue One é um filme mais profundo, assim, é mais sério, né? Se leva mais a sério, tem uma carga dramática maior, né? O 7, ele, o que ele fez? Acho que ele emulou o episódio 4... É um reboot que não quer ser reboot, né? Ele trouxe pra uma nova, igual vocês falaram, eles trouxeram uma nova roupagem pra pegar aquela galera criança. Cara, porque é impressionante como é criança adora Star Wars. Que é uma coisa que o George Lucas fala, né? Que muita gente xinga muito o episódio 1, 2 e 3, mas ele já falou, cara, que aqueles são feitos pra criança. Entendeu? É todo mundo infantil, já infantil, aquelas merda toda lá que ele fez. E a gente viu o velho. A gente não gosta muito que a gente viu o velho, né? Ah, não, mas mesmo assim, se ele falar que o episódio 1 é feito pra criança, tudo bem. Mas o 2 e o 3 com aquele monte de assunto de política e república, é, que ele tem. Pra atrair público, sabe? Se for olhar aqui, não tô chamando ninguém de velho, tá, gente? Mas boa parte das pessoas, assim, inclusive de amigos nossos, do círculo nosso. Não, eu acho que até o Alisson, o Daniel, vocês não viram o episódio 4? Não, eu nasci em 83. Foi em TV muito tempo depois, sabe? Sim, claro. Então, o que era contemporâneo, assim, que a gente vivenciou, de estar no cinema, de estar vindo aquela novidade, de todo mundo falar de Star Wars de novo, foi com a 1, 2 e 3. Então, assim, serviu pra atrair gente, serviu demais, porque você tem muita gente hoje que era criança na época do 3 e que hoje é muito fã de Star Wars porque viu os filmes antigos. Atingiu o propósito, se você pensar bem, sabe? Sim. Um monte de consumidor aí, é o que o 7 tá fazendo agora. Mas enfim, e aí, vão fechar? A expectativa pra mim pro episódio 8, igual você falou, né, sem querer entrar muito em Rogue One, mas já ficou alta com Rogue One, porque eles entregaram um trabalho muito bom, na minha opinião. Então a expectativa pro 8, mesmo que não tenha mais trailer nenhum, já tá alta pra caramba, sabe? Então eu acho que vai ser um filme pra sei lá. Vai ser o que o episódio 5 deve ter significado na época pra galera que viu, sabe? Aquele filme assim, pra consolidar fã. Ah, você gostou daquilo que você viu no começo? Então agora que você vai ficar fã de verdade. E acho que vai ser mais ou menos isso aí. Então eu tô com expectativa alta pra caramba e acho que vai ser foda. Eu acho que é um filme que vai que já vem, né, com muita responsabilidade até pro futuro da franquia, né? Acho que o 8 vai lacrar aí. Como que vai ser essa nova era aí de Star Wars? Então, acho que eles precisam imitar nesse filme, né? Tem que superar todas as expectativas da galera aí, porque... Com certeza. Porque tá alta, né? Tá alta. Nossa, pra mim, o episódio 8 tem que ser esse filme que vai fazer o meio de campo ali, entendeu? Ele vai responder cara abertas do episódio 7... Tá, e ao mesmo tempo evoluir a história para pro final dessa nova trilogia, entre aspas, né? Então, para mim, ele fazendo esse meio de campo assim, certinho, explicando as coisas dentro do que for possível e dando tudo pro final, já tá ótimo. Sem querer falar, não querendo falar de algo, mas é inevitável falar, eu acho que o episódio 8 ele tem que ser algo que o Rogue One fez, assim, que pô, aquela falha na Estrela da Morte, que foi muito bem explicado no Rogue One, assim, quase que mastigado, né? É, que todo mundo zoava, né? Como é que um tiro destruiu o negócio todo. Mas, enfim, a Estrela da Morte toda. Mas eu acho que o Rogue, o episódio 8, ele tem que vir, ele tem que trazer isso. Entendeu? Ele tem que fechar um ciclo, amarras, fechar amarras. Tem que deixar... ter o corredor do Luke, só isso. Só isso. É, o corredor do Luke. Cara, se tiver. Hashtag corredor do Luke. Só isso. Que corredor do Luke. É, vou lançar a hashtag. Hashtag corredor do Luke, episódio 8. Então eu acho assim que. Se tiver isso, cara, se tiver fanservice, se tiver full power, cara, se tiver Force Unleashed. Cara, eu quero só um Star Destroyer. Não precisa nem ter um Star Destroyer. Se tiver uma TIE Fighter amassada pela. destruída pela força, cara, do, com o Luke ou a Rey, sei lá, pode do Luke. Eu quero ver o Luke B10. Se tiver o Luke B10, pra mim já tá foda isso aí. Não precisa ter Grey Jedi, não precisa ter nada. Tem que ter o Luke fodão, cara. Se tiver o Luke fodão, acho que é sucesso garantido. Quero ver trooper voando. Fala de novo lá que cortou. Olha, tá ficando mudo pra mim. Não, eu falei que eu quero ver trooper voando, assim, tipo, Force Unleashed mesmo, voando, assim. Então encerra assim o nosso podcast sobre especulações do episódio 8, né? Nosso primeiro programa. E aguardo vocês nos próximos podcasts, se Deus quiser, com novos assuntos, cultura nerd, cinema, anime, séries de TV. O que tiver de geek aí, a gente vai falar, poder falar um pouquinho, né? A gente vai falar alguma coisa, nossos especialistas aqui, né? De nada.